buscar mensagem pra passar e omitir se calar. Basta tentar, é lágrima do sofredor, fertiliza a terra. Muitos choram, mas a colheita vem no fim da guerra. Soldado focado, guiado, treinado, preparado. Tem cash, tem dólar, verdade não se compra. Com trocado realmente atrai, mas é tudo ilusão. Dinheiro causa problemas, muitos dizem que é a solução. Futebol sem bola, jardim com flores mortas. Mendigo pede a esmola, não tem saca pistola. Me diz qual é sua visão, me diz aí meu irmão. Cê quer viver, você vive, só não vive de ilusão. E acorda, muda sua atitude mental. Tira do automático e põe no manual. Quem pensa incomoda, não vira massa de manobra. Sem estudo o governo joga nós na obra. Tudo se revirou e o que resta é fugir. Sodoma e Gomorra ainda reinam por aqui. Sangue no moletom à espera de um milagre. A paz é a utopia onde vive o desastre. Tudo se revirou e o que resta é fugir. Sodoma e Gomorra ainda reinam por aqui. Sangue no moletom à espera de um milagre. A paz é a utopia onde vive o desastre. E o tiro é a trilha sonora do beco no escuro. Não passa não fica com medo. E os ratos tão invadindo os barracos. E o dinheiro tá na cueca dos deputados. Coloco o joelho no chão e peço luz. Muita luz concedida pelo meu rei Jesus. E aí ninguém viu, na madrugada sumiu. Era preto porteiro, por ser preto polícia confundiu. Racistas, me deixe em paz. E olhe dentro do meu olho e se mantenha de pé se for capaz. Olho pro lado, mas ele não me olha como igual. Pense e me pergunto se esse mundo é real. Tiazinha no centrão, com medo de ser assaltada. E do seu lado criança morre de fome na calçada. Isso é Brasil, que pena, estamos acostumados. Fazemos parte de uma pátria que o dinheiro é roubado. Tudo se revirou e o que resta é fugir. Sodoma e Gomorra ainda reinam por aqui. Sangue no moletom à espera de um milagre.